Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional. Estamos trabalhando com o livro de Ruth. Ontem fizemos o primeiro capítulo, a leitura do primeiro capítulo, enfatizando a afirmação de que meu Deus é rei. Também houve uma menção especial à declaração de amor de Ruth para com Noemi e o chamado para que sejamos pessoas agradáveis e não amargas. Hoje vamos trabalhar com o capítulo 2, quando a história de Ruth e Noemi começam a ganhar. A história começa a ganhar novos contornos. Ruth já pegando espigas, colhendo as espigas nos campos de Boaz. Tá bem? Então hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 2. É um capítulo não tão cheio, rico de teologia como primeiro, mas é um capítulo importante para o desenvolvimento da leitura do livro como um todo. Muito bem. Antes, vamos fazer a devocional, a abertura devocional, hoje com o texto do Pastor Paulo Bueno, que nos enviou mais uma palavra, Paulo Bueno de Camargo, e ele está sempre nos enviando textos que edificam. Diz o texto assim, eu só vou trocar verbo por Jesus diretamente, principalmente pensando naqueles que estão iniciando a fé. A luz que ilumina o mundo, aquele Jesus, que é a verdadeira luz que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Que revelação grandiosa! Não apenas um acontecimento em Belém, mas uma bússola para a vida inteira. A verdadeira luz, autêntica, perfeita em sua essência, oposta a tudo que é ilusório ou falso. Sua luz é para todos, para cada um. Ele clareia os passos dos que vagueiam em sombras, oferece sabedoria aos que buscam, instrui com amor infinito. A luz estava chegando ao mundo. Quanta profundidade há nessa frase! Não veio iluminar poucas pessoas, mas é suficiente para aquecer o mundo inteiro com sua claridade. Ele, o Criador de tudo e de todos, trouxe luz para cada ser que respira neste vasto universo. E quantas vezes, no meu pequeno pensar, caio no erro de reduzir sua missão, imaginando que veio apenas para mim ou para os meus. Aliás, é uma indagação, né? Então, imaginando que veio apenas para mim ou para os meus. Quantas vezes olho para alguém e penso que não merece sua luz? Obrigado, Deus, por enviar Jesus ao mundo, por não limitar sua luz, mas permitir que ela alcance cada canto, cada alma, cada coração. Que eu nunca me esqueça disso, sua luz é para todos. O autor A. a.c.barro. E o pastor Paulo nos envia, nós agradecemos, abençoamos sua vida e família. É uma pessoa muito querida para nós, fundamental na nossa vida e trajetória, e também abençoamos a todos os irmãos que têm ouvido essa palavra, todos os irmãos e irmãs, os que oram, os que divulgam, os que contribuem. Nós agradecemos a todos e abençoamos a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para Rute, capítulo 2. Vamos fazer a leitura até o versículo 23, que encerra o capítulo 2. Rute nos campos de Boaz, irmãos e irmãs. Noemi, só para você, se você não ouviu ontem, Noemi, a sogra de Rute. Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente. Ele pertencia ao clã de Elimeleque, que significa meu Deus é rei. Elimeleque faleceu, mas Boaz pertencia a esse clã, a essa família, vamos colocar assim. Pertencia ao clã de Elimeleque, o esposo falecido de Noemi, e seu nome era Boaz Valente. Certo dia, Rute, a moabita, sugeriu a Noemi: permite que eu vá ao campo respigar, colher as espigas que caírem de algum segador generoso. Ela concordou: vai, minha filha. Então vamos só entender um elemento de contexto aqui que é importante. Como essa mulher que estava desamparada, que chega de novo à sua terra, vai se alimentar? Há uma explicação para isso, antes mesmo da ajuda do parente. O nome hebraico, Boaz, tem o sentido de nele há fortaleza, repito, nele há fortaleza, mas também pode ser traduzido como remidor ou resgatador. Nele há fortaleza, ele é o remidor, ele é o resgatador, e a figura de Boaz é uma representação no Antigo Testamento daquilo que Jesus faz conosco, a luz que nós falamos agora. Na luz de Jesus há fortaleza, ele é a fortaleza, ele é o remidor, ele é o resgatador. Bom, tendo apontado o nome hebraico, e é citado nas duas genealogias de Jesus, tanto em Mateus, no capítulo 1, no versículo 5, como em Lucas, no capítulo 3, no versículo 32, Boaz é citado porque está na linha genealógica de Jesus, juntamente com Rute, que era uma moabita, e Deus permite essas situações para mostrar que o homem vê a aparência, o ser humano vê a aparência, mas Deus conhece o coração. Não importa se ela era moabita, Deus conhecia o coração dela e ela foi capaz de um ato de generosidade que muitos israelitas não foram capazes. Aliás, me lembro de uma passagem onde o levita e o sacerdote observam um homem caído, assaltado, e eles passam ao largo e deixam o homem ali. E uma moabita é capaz de uma postura como Ruth tomou, de acolher sua sogra, de cuidar dela e de prometer que vai com ela durante toda a vida e até a morte. Também a prostituta Raabe, você vai falar prostituta? É, ela era uma prostituta, fez aliança com o povo de Israel e Deus salvou não só ela, como salvou toda a sua família. E depois ela se converte, está na linha genealógica de Jesus também, se converte, casa com Salmão e vai fazer parte, uma ex-prostituta, uma ex-moabita, vão fazer parte desse projeto maravilhoso da luz do mundo, que é Jesus, da vinda de Jesus, da genealogia que desemboca no pai acolhedor, no pai adotivo, José, porque Maria concebeu por obra do Espírito Santo. Isso para universalizar, para mostrar a universalidade da fé, a luz que não é só para mim nem para minha família, mas a luz que é para o universo todo. A luz que é para todos que aceitarem. E o Senhor não faz restrição porque ele conhece o coração das pessoas. Nós julgamos muito por aparências, julgamos muito por alguns atos da pessoa que estuda, trabalha, não roubou, não matou, cuidou dos pais. Então, para nós, às vezes, essa pessoa já parece incluída no propósito de Deus, quando não. Um ateu pode fazer isso. Aliás, se espera que o ser humano faça isso, porque até os animais cuidam uns dos outros, né? Mas Deus está atento ao coração humano. Ele sabe quem é dele e quem não é, quem se dobra diante da presença dele, quem aceita a luz que ele traz ao mundo, porque ele é a luz do mundo. Irmãos, então fiquem atentos a isso, porque nós teremos muitas surpresas. Muitas prostitutas e publicanos precederão religiosos na hora do juízo final. Voltando então aqui ao texto, Ruth, cujo nome em hebraico remete à ideia de amizade, é uma amizade mais profunda, né? Mas remete à ideia de amizade. Ela era gentia, moabita, de outros povos, não de Israel, pobre, proveniente de um povo desprezado, o povo moabita, desprezado por Israel, mas converteu-se a Yahvé, o Deus de Noemi e de Israel. Como jovem e solitária, estava desprotegida e vulnerável, trabalhando nos campos da colheita. Mesmo assim, assume de todo o coração a responsabilidade de cuidar da sogra. Que Deus levante mais Ruths, né? Para que nós cuidemos dos nossos pais e dos pais dos nossos cônjuges também e de todos os necessitados. Muito bem. No capítulo 3, no versículo 1, que nós não vamos ver agora, mas se o Senhor nos permitir na sequência, é a vez, será a vez, né, de Noemi sustentar Ruth, a Torá, a lei de Moisés instruía que os proprietários de terras deixassem para trás, preste atenção, já na Torá, os proprietários deveriam deixar para trás as espigas que os ceifeiros não apanhassem. Os ceifeiros não apanharam as espigas? Deixa lá. Por que deixa? não apanhassem de primeira vez, não colhessem, deixa lá, a fim de que os pobres, olhe a atenção aos necessitados, os pobres, os estrangeiros, as viúvas, os órfãos, pudessem apanhar as espigas espalhadas pelo chão, que é o respigar, né? Esse res no latim tem um significado, né, de pegar a coisa, né, a coisa que foi pega, a espiga que foi pega. Por quem? Pelos pobres. Você tem que estar atento, que Deus levante mais pessoas que cumpram o que está na palavra do Senhor e que deixe uma porção do que tem, da sobra da sua colheita, para que os pobres, os estrangeiros, as viúvas, os órfãos, possam apanhar as espigas espalhadas pelo chão ou respigar para suas necessidades. Veja Levítico 19:9, Levítico 23:22, Deuteronômio 24:19. Sem notar ou casualmente, os planos de Deus vão se desenrolando no livro de Rute diante de nós. Felizes os que esperam no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 42, 5. E nós vemos isso. Vamos ver no verso 3 agora, o verso 19 e 20, o Salmo 42, versículo 5. Agora, dado esse elemento de contexto, como essa mulher ia sustentar-se e sustentar a sua sogra? Ela ia pegar da sobra da colheita de alguém que tivesse a propriedade, e eu estou lhe fazendo esse desafio, daquilo que Deus tem lhe dado, tem te abençoado, pegue uma porção e deixe para quem? Deixe para o pobre, deixe para o estrangeiro, deixe para a viúva, deixe para o órfão, deixe para o necessitado. Separe isso. De preferência, já oriente a sua vida, se discipline para que uma porção, há uma porção que é do Senhor, e normalmente nós entregamos na nossa igreja local, mas separe uma porção que é para o necessitado. Que o Senhor nos faça cumprir essa palavra. E a história vai andando, e agora, dado esse elemento de contexto, eu posso ler para você e você vai entender, e a situação vai ganhando um novo contorno, que vai se concretizar no capítulo 3 e capítulo 4 de Rute. Mas vamos ainda no 2 hoje, versículo 3. Então Rute partiu e começou a recolher as espigas que iam caindo e ficando para trás dos ceifeiros. Sem perceber, adentrou a parte da plantação que pertencia a Boaz, o remidor, o resgatador, o parente. Ela não sabia, ela não tinha clareza. Ela adentrou nessa propriedade que era da família de Elimeleque, do clã de Elimeleque, do sogro que faleceu. Naquele exato momento, Boaz estava chegando de Belém e saudou os ceifeiros, seus trabalhadores, com a paz do Senhor. Que Yahvé esteja convosco. Diante do que eles responderam, que Yahvé te abençoe. Então Boaz indagou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela jovem? Ele viu uma jovem e observou que não era conhecida e perguntou: a quem pertence aquela jovem? E o servo capataz dos ceifeiros respondeu: essa jovem é moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela me rogou que deixasse caminhar atrás dos segadores, recolhendo as espigas que fossem caindo dos feixes de trigo, e assim ela está trabalhando desde bem cedo até agora e só parou um pouco sob o abrigo para recompor as forças. A moça pediu também, né? Ruth pediu autorização e recebeu a autorização. E não só pediu, mas trabalhou. Porque a Bíblia também nos orienta, né? Digno é o trabalhador do seu salário. Ela trabalhou desde bem cedo até agora para recompor as forças. Versículo 8. Falou então Boaz a Ruth: ouça com atenção, minha filha. Não vás respigar, não vá colher as espigas que sobram noutro campo. Não te afastes daqui, mas fica na companhia das minhas servas. Observa o terreno que os homens estiverem ceifando e vá atrás deles. Eis que já ordenei aos rapazes que não te incomodem. Olha que beleza. Ela pede, recebe a autorização do capataz, Boaz a enxerga, se sensibiliza e dá uma ordem: fique aqui, né? Deixem ela ficar aqui. E ele sugere para que ela não vá a outro campo. Então, é a mão de Deus já abrindo portas para a vida de Ruth e Noemi. Quando tiveres sede, vai procurar os cântaros e bebe d'água que os meus servos trouxerem para saciar a sede dos trabalhadores. Diante dessas palavras, Ruth, prostrando-se com o rosto rente ao chão, exclamou: por que encontrei favor aos teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, apenas uma estrangeira em tuas terras? A mulher é trabalhadora, é solidária com a sogra e aqui mostra humildade. Ruth mostra humildade, se prostra. Não só fala: ah, tudo bem, muito obrigado, e não, ela se prostra. Porque eu encontrei favor para você se importar comigo, uma estrangeira? Se prostra, mostra humildade, fundamental na vida cristã, né? Na verdade, era o plano de Deus que já estava acontecendo, porque ela não sabia, mas Boaz era da parentela, era do clã do seu sogro falecido. Versículo 11. Em resposta, Boaz lhe revelou: foi-me contado tudo o que fizeste por sua sogra. Olha o testemunho, irmãos, como é importante. Vou repetir: foi-me contado tudo o que fizeste por tua sogra desde que teu marido morreu e como deixaste pai e mãe e tua terra natal para vires morar no meio de um povo que não conhecias bem. Olha a importância do testemunho. O testemunho de Ruth já estava sendo proclamado, estava sendo propagado pelas pessoas. Pessoas ficaram maravilhadas. A mulher deixou a terra dela, deixou o pai, deixou a mãe e veio porque ela não queria deixar a sogra sozinha. Isso já estava repercutindo em Israel. É o testemunho, é a força do testemunho. Na minha opinião, a principal porta para a evangelização é o testemunho. A não ser quando é um culto evangelístico, que aí as pessoas não se conhecem, tem um pregador e. Mas, no modo geral, nos nossos relacionamentos familiares, de estudo, de trabalho, o que vai pesar muito no lazer, o que vai pesar muito é o testemunho. Pelo teu testemunho, a boa nova do Evangelho, a luz que é Jesus Cristo, vai ser pregada, propagada. Que o Senhor te retribua, diz no versículo 12. Tudo o que fizesse, que o Senhor te retribua e sejas ricamente recompensada por Yahvé. Aleluia. Uma palavra de bênção sobre a vida de Ruth. Boaz disse: Deus de Israel, sob cujas asas de proteção vieste buscar refúgio. Você veio buscar refúgio exatamente no lugar certo. Aqui está o Deus de Israel, e ele vai te recompensar. Que ele te recompense, Yahvé, o Deus de Israel, te recompense pela tua atitude. Versículo 13. Então Ruth declarou a Boaz: Posso eu continuar a ser tão bem acolhida assim, meu senhor? Tua atitude gentil e tuas palavras encorajadoras animaram essa tua serva, ainda que eu mereça menos do que uma das tuas servas, porque ela era estrangeira. Versículo 14. Mais tarde, na hora da refeição, Boaz convidou Ruth. Olha só o que Deus vai fazendo. Aí Boaz identificou a moça, deu ordem aos trabalhadores para não incomodarem, sugeriu a ela que ficasse ali, a abençoou e agora convidou para sentar junto. Mais tarde, na hora da refeição, Boaz convidou Ruth: Vem cá, come desse pão e tempera teu bocado no vinagre. Ela então se aproximou, sentou-se na companhia dos segadores e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Olha a bênção do Senhor. Ela ficou satisfeita e ainda houve sobra, porque quando Deus põe a mão, ele põe a mão mesmo e abençoa e ainda sobra a bênção. Versículo 15. Quando Ruth se levantou para seguir o seu trabalho de coletar espigas, Boaz ordenou aos empregados: Deixai-a respigar, ou seja, colher, também entre os feixes. Pegar, né? E também entre os feixes. E não a repreendeis. Deixa, libera para ela. Ao contrário, quando estiver escolhendo, separai algumas das espigas e feixes e deixai que caiam, a fim de que ela possa recolher, e não a censureis. A bênção vai aumentando. A moça, a mulher come até ficar satisfeita, sobra, e agora ele dá uma outra ordem. Olha, deixa cair para ela pegar, deixa para que ela seja abençoada. Deixa que caiam, a fim de que ela possa recolher e não a censure. E assim Ruth 14 espigas no campo até o pôr do sol. Depois bateu e debulhou os grãos das espigas que havia ajuntado cerca de um efa, mais de 20 quilos, 25 quilos de cevada. Ela colheu mais de 25 quilos de cevada. Ruth carregou toda a cevada que havia conseguido e voltou para o povoado, e sua sogra observou o quanto ela tinha recolhido. Ruth também entregou à sua sogra uma parte da comida que lhe sobrara no almoço. Não esqueceu da sogra nem com a comida do almoço, né? Nem com a comida do almoço. Ela levou para a sogra. Então Noemi questionou-lhe: Onde? Eu vou trocar o respigaste agora para você. Onde colheste hoje? Onde pegaste as espigas hoje? Onde trabalhaste? Que Deus abençoe aquele que por ti teve consideração. E Ruth passou a contar a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. Ora, Ruth não conhecia, mas Noemi conhecia. Olha o versículo 20, estamos caminhando já para o final. Ao que Noemi declarou: Que Yahvé, o Eterno, abençoe Boaz, porquanto é uma pessoa que não cessa de praticar atos de justiça e misericórdia para com os vivos e com os mortos. E acrescentou: Esse homem é nosso parente próximo, é um dos que tem sobre nós o direito de resgate. E nós vamos ver ainda com calma nas próximas ministrações, mas eu quero dizer a você: Ruth não conhecia, mas Noemi, a hora que ela falou Boaz, também deu testemunho. Esse não é qualquer homem, não. Além de ser do nosso clã, além de ser da nossa família, ele não cessa. Olha o testemunho sobre Boaz. Ele não cessa de praticar atos de justiça e atos de e obras de misericórdia para com os vivos e com os mortos. Como assim, pastor? É porque O sogro de Ruth tinha morrido, o marido de Noemi, seus filhos tinham morrido, e ele então estava sendo misericordioso para resgatar a dignidade da família daqueles que faleceram, não deixar a família dos que faleceram sem uma vida digna. Esse homem não é qualquer homem. Que Deus abençoe. Ele não cessa, eu conheço ele, ele não cessa de praticar justiça e misericórdia. Ora, irmãos, o que que a Bíblia mostra lá na Arca de Noé, quando aparece o arco-íris, que Deus é o Senhor da justiça e da misericórdia. É claro que Boaz é uma tipologia de Deus. E Jesus veio fazer, veio ter misericórdia, manifestou, o Deus se fez homem para manifestar a misericórdia de Deus e nos remir e nos resgatar, e um dia virá em justiça. É o Deus da justiça e da misericórdia. Para com os vivos que estiverem por ocasião da sua volta, e com aqueles que já tiverem morrido. E acrescentou: este homem é nosso parente próximo, é um dos que tem sobre nós o direito de resgate. Guarde isso, tá? Porque, segundo a tradição, só essa palavra, quando alguém tinha ficado viúva, ou era o filho mais novo, no caso não havia, ou era o parente mais próximo que podia casar com essa mulher que ficou viúva, ou resgatar toda a família, resgatar a dignidade, resgatar o nome da família. Esse homem é nosso parente próximo, é um dos que tem sobre nós o direito de resgate. E Deus é que tem sobre nós o direito de resgate, né? Os últimos três versículos, lindos. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele pessoalmente me disse: fica com meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. O homem não estava praticando um atozinho porque achou Ruth bonita, não. Ele disse: olha, fica aqui com os meus ceifeiros até que termine minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é bom, minha filha, que estejas na companhia das servas deste homem. Porque esse não era qualquer homem, irmãos. Ele era um homem de justiça e misericórdia. Pois em qualquer outra lavoura correrias o perigo de ser molestada. Viúva, sem ninguém, moabita, poderia ser molestada por alguém. E então a sogra diz assim: fica com as servas deste homem, para que não venha acontecer nenhum mal contra ti. Sendo assim, Ruth permaneceu entre as servas de Boaz para catar espigas até que encerrasse a temporada das colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com sua sogra. Então, o capítulo 2 é um capítulo lindo também, porque apresenta as credenciais de Boaz, homem de justiça e misericórdia, apresenta com maior nitidez para nós até que ponto foi o amor de Ruth para com sua sogra, levou um pouco da comida para ela, fez a colheita, 25 quilos, trabalhou o dia inteiro, encontrou favor de quem a observava, e que nós possamos aprender com tudo o que vimos, irmãos, em nome de Jesus, de que em Deus há fortaleza. Você está se sentindo enfraquecido, e todos nós temos áreas de fragilidade ao longo da vida. Então, está se sentindo enfraquecido? O nome de Boaz tem o sentido de fortaleza. Nele há fortaleza. Então, preste atenção: Deus é a tua fortaleza hoje, em nome do Senhor Jesus. Porque Jesus é a fortaleza. Mas Boaz também é remidor. Jesus é o remidor. Ele é o resgatador. Jesus é o resgatador. Que nós aprendamos tudo isso sobre Boaz, e depois continuemos estudando e percebamos que a atitude de Ruth, a declaração, não ficou só em palavras. Ela foi, acompanhou a sogra, fez a colheita, foi humilde, se prostrou diante do homem, pediu permissão para colher, agradeceu. Foi um exemplo mesmo. E aqui nós vimos também a lei que já previa que uma porção devia ser deixada para os necessitados e que você jamais esqueça que você é uma porção para os necessitados. Uma visita sua é uma porção para quem está se sentindo sozinho. E aí eu posso dar um milhão de exemplos e não vou fazê-lo agora. Mas uma visita sua para quem está se sentindo sozinho é um ato de misericórdia, uma obra de misericórdia. Levar comida ao faminto é outra obra de misericórdia. Acolher a viúva é outra obra de misericórdia. E assim por diante. Que Deus nos abençoe com os exemplos de Ruth, de Boaz e de Noemi. E que nos leve a uma vida cristã cada vez mais santa, para que o nome dele seja glorificado, porque, como disse Boaz, ele é o Deus de Israel. Você veio parar no lugar certo. Porque o Deus de Israel, Deus te abençoe. O Deus de Israel nos abençoa. O Deus Criador, o Deus Eterno nos abençoa. E que o nosso Deus nos abençoe nessa noite, amanhã e em todos os dias da nossa vida. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a poderosa ação do Espírito vivificador seja sobre nós. E nos encha de justiça e misericórdia. E assim seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para sempre. Amém. Amém.